Mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato que vem de catar lasquinhas de queijo e comer na rua. Prefere mil vezes um beijo brilhante da lua. Ser o seu mais lindo amante. Com você eu quero me casar, fazer da noite escura o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato. Pra selar este contrato, minha luz é passageira, fico sempre por um três. Mesmo quando estou inteira, vem a nuvem me cobrir. Ela sim, nuvem faceira, é que lhe fará feliz. Nuvem redonda que cobre o ar, declaro ser o seu mais lindo amante. E com você eu quero me casar, fazer do céu imenso nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato. Pra selar este contrato, minha sombra é tão nublada, fico sempre por um triz. Mesmo quando estou parada, vem a brisa me diluir. Ela sim, brisa danada, é que lhe fará feliz. Brisa macia que destrói a nuvem que cobre o luar, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você eu quero me casar, fazer do vento nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato. Pra selar este contrato, mesmo quando sopro forte, vem a parede me barrar. Só a parede de uma casa não deixa a brisa passar. Ela sim, dura a parede, é que aprenderá a te amar. Parede parada que barra a brisa, que destrói a nuvem que cobre o luar. Declaro ser o seu mais lindo amante. E com você eu quero me casar, fazer da terra o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato. Pra selar este contrato, meus tijolos são de barro, mas não é difícil me esburacar. Mesmo sendo bem segura, vem a ratinha me cavocar. Só a ratinha bem dentuça saberá como te amar. Ratinha dentuça que cavoca a parede, que barra a brisa, que destrói a nuvem que cobre o luar. Declaro ser o seu mais lindo amante. E com você eu quero me casar, fazer da natureza o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu que sou assim de fino trato. Pra selar este contrato, meu faro é tão certeiro. Com você vou ser feliz, mesmo não sendo perfeita. Eu sou a ratinha eleita, fico toda aqui sem jeito, esperando. Toda rata curte o escuro, lambe restos, toda rata.